Guilherme, meu filho, essa música eu fiz pra você com muito carinho. Papai te ama muito, viu, Gui? Bernard Black. Pra outra tudo ficou diferente. E o teste se confirmou surpreendendo a gente. É algo inefável o amor que a gente sente. E sem eu perceber tudo mudou de repente. Filho, não sei dizer como é que será, mas prometo pra sempre te amar e cuidar. Eu não imaginava que seria assim. Deus caprichou no céu e te mandou pra mim. Um anjo inocente que chegou pra gente e nos deixou feliz. Foi a melhor coisa que me aconteceu, o melhor presente que Deus já me deu. Dizem que ser pai é bom, mentira, ser pai é maravilhoso. Bernard Black, a voz do coração. Escuta aí, ó. Eu não sei dizer como é que será, mas prometo pra sempre te amar e cuidar. Eu não imaginava que seria assim. Deus caprichou no céu e te mandou pra mim. Um anjo inocente que chegou pra gente e nos deixou feliz. Foi a melhor coisa que me aconteceu, o melhor presente que Deus já me deu. Dizem que ser pai é bom, mentira, ser pai é maravilhoso. Eu não imaginava que seria assim. Deus caprichou no céu e te mandou pra mim. Um anjo inocente que chegou pra gente e nos deixou feliz. Foi a melhor coisa que me aconteceu, o melhor presente que Deus já me deu. Dizem que ser pai é bom,